Hoje é a nova era, o medo de amar não me alcança. Meu abraço é ponta de lança, o medo não me atravessa. Existem razões jurídicas e políticas mais do que suficientes para poder tirá-lo. De lança, o medo não me atravessa.